Estes ganhos de proximidade é a proximidade ao doente e a proximidade às instituições. É permitir que um conjunto de indivíduos tenha que fazer o esforço de sair, por exemplo, da Sobreda ou da Aldeia das 10 e ter que ir a consulta ao CHUC e ter aqui a consulta em Oliveira do Hospital. Isto é um evidente ganho em termos de qualidade de prestação de cuidados de saúde. É a proximidade e é também a oportunidade de trabalharmos em rede.